lhe puseram pregos. Ei, ei, Buda, eu sei que sua bunda era almofada, almofadas, mas não posso tê-las. Nunca vi doente, já passei doente. Um novo começo, oferenda pra renda ter. Renda-se, fé na Glock, não na cruz. Renda-se, entenda que Oxalá que me conduz é o poder. A chave é poder, ter todas as chaves. Abra-te, sésamo, saiba que cessamos fogo. Mas meu mano disse que foi feliz esse ano. Ei, ei, mais feliz com a cabeça do Feliciano. Axé pro ano que vem, fé pros menor que vem. Limpando a casa, mas não passa o pano. E a fonte de luz é o sol. Perdoe esse tipo no anzol, no volante do bus. Passei debaixo do capuz, sensei, cessei. Vendo pessoas agir como Cersei, reclamando da solidão, mas solidão com medo. E pra me conhecer é muita história, tipo o Instagram da FBC. Pra saber o endereço da vitória, não adianta conhecer nem seguir os passos, tem que ser íntimo. Voando pra ver o mundo de cima, qual o próximo pouso? De cima, qual o tamanho do mundo, do tamanho dos problemas? Voando pra ver o mundo de cima, qual o próximo pouso? De cima, qual o tamanho do mundo, do tamanho dos problemas? Chamei meu santo e ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio. Eu chamei meu santo e ele veio, ele veio, ele veio, ele veio, ele veio. Tô de rolê com o Buda no Chevette rebaixado, com adesivo virado, escrito e sublinhado. Deus tá do seu lado, viatura no faro. Pelo meu amor, meu mano, não para o carro. Eu vejo anjos caindo no para-brisa. Eu vejo anjos caindo no para-brisa. Eu vejo anjos caindo no para-brisa. Eu vejo anjos caindo no para-brisa. Rap é tipo Game of Thrones. O rei da porra toda sempre é filho do norte. O rap devia ser Game of Thrones. Irmãos se amando até a morte, até a morte. Rap é tipo Game of Thrones. O rei da porra toda é filho do norte. O rap devia ser tipo Game of Thrones. Irmãos se amando até a morte, até a morte. Voando pra ver o mundo de cima, qual o próximo pouso? De cima, qual o tamanho do mundo, do tamanho dos problemas? Voando pra ver o mundo de cima, qual o próximo pouso? De cima, qual o tamanho do mundo, do tamanho dos problemas?